águas profundas que vivem em ti, pra dentro de mim venha inundar. Ei, Pai, que possamos ver o céu descer, ou com tua glória nos leve a conhecer o céu com você. Oh, oh, oh, pode rugir. Oh, oh, oh, estamos aqui, vem incendiar meu coração. Ouço o grito dos apaixonados, que haja riso aos desesperados, que todo choro vire adoração. Cantamos juntos por uma nação. Ouço o grito dos apaixonados, que haja riso aos desesperados, que todo choro vire adoração. Cantamos juntos por uma nação. Ei, Pai, que dentro de mim possa fluir as águas profundas que vivem em ti, pra dentro de mim venha inundar. Ei, Pai, que possamos ver o